Fala galera do Passivo da Vida Cast, hoje eu trago uma participação extremamente especial aqui pro canal, é a primeira vez que eu trago um convidado de fora de outro podcast, e esse cara é nada mais nada menos do que o Xerox, maluco, Xerox Holmes. Fala Xerox! Fala irmão, aqui a gente passa o rodo, mano, isso aí. Nossa, mano! Eu tava ansioso, cara, pra poder conversar com você e gravar esse podcast, cara. Muito, muito bacana. Pra mim é uma satisfação muito grande. E eu queria falar pra você, só agradecer mesmo por estar participando aqui. Sua participação é especial demais aqui, velho. Nada demais, mano. Que isso. A gente tamo junto aí, cara. Qualquer um que você me chamar, eu tô de boa, cara. Eu vou mesmo, tá? Fica tranquilo. Tamo junto, cara. Não, como diria, cara. Se desvaloriza não, é que o seu podcast é muito bom, inclusive o que a gente gravou, eu gostei muito do feedback, eu olhei todos os comentários lá e o que eu deu lá, eu comentei, deu bastante, viu, fiquei bem satisfeito, tomara que isso aqui nosso dá o mesmo, né? Então hoje o nada mais hoje do que uma boa entrevista que eu vou fazer, que eu vou fazer com você. E já começando assim, cara, eu queria saber como que começou. Eu quero saber da sua trajetória, que eu acredito que quando a pessoa chega, um homem, chega ali para os seus 15, 16 anos, ele tem ali uma visão pro futuro, o que, que ele vai fazer da vida, e também no seu caráter. Me fala como é que foi, você cresceu com seu pai, você teve pai presente na sua família, e como que você formou seu caráter como homem? Bom, cara, eu nunca tive pai, assim, presente na minha vida, assim, pelo fato de ele ter ralado, metido o pé. Aí a única pessoa que eu tinha era meu avô, né, que cuidava da gente quando a gente era criança. Mas aí tinha aquele caso de morar com a mãe, né? Mãe solteira é foda. Ah, né? Sim. Então, mãe passei solteira, por isso também. Eu tenho esse problema com mãe solteira. Isso aí me prejudicou bastante, cara, no meu crescimento, porque eu não tinha quem me defendesse, eu não tinha quem me ajudasse, quem me desse um bom conselho. Mas continua, pode falar. Não, até porque mãe é todo um tratamento totalmente diferente. Então, quando tem um pai e uma mãe dentro de uma casa, isso causa um equilíbrio. Porque eu vou dar um exemplo pra você. Vê se você concorda. Quando você vai pra escola e tudo mais, quando tem uma treta, acontece da sua mãe saber, você vai falar pra sua mãe, ela vai falar um conselho assim, ó, meu filho, não briga mais, isso é feio, que não sei o quê. Essa conversinha de bepa delegado. Agora, quando é o pai, você chega assim, pai, o fulano me bateu, a gente brigou. A primeira coisa que ela vai falar assim, mas você tá errado? Aí você explica a situação, vê que você não tá errado. Ele vai falar assim, olha só, defende sua honra, cara. Não apanha por causa de você estar certo. Quando você acredita em alguma coisa e sabe que você não fez alguma coisa errada, não é errado você devolver isso com a mesma moeda. Você concorda com isso? Concordo. E tem, assim, algum caso que você se recorde que se encaixe nessa situação? De devolver na mesma moeda, cara? Olha, eu concordo com isso, mas é o meu problema, cara. Que viver com mãe e falta de pai foi isso, cara. Porque as mães evitam conflito, e minha mãe evitava muito conflito. E isso me fudeu, cara, porque se eu não tivesse tido conflitos evitados, tivesse resolvido na hora, corrido atrás, talvez eu não teria me prejudicado tanto, tanta gente não teria batido em mim, botado a mão em mim. Porque tem essa, né, cara, você, por exemplo, você tem um filho e você não quer que ninguém bote a mão nele a não ser você. Seu filho fez merda. Você é o pai dele. Alguém tem que chegar pra você e falar, olha só, seu filho fez isso, isso e isso. Aí você vai lá e corrige seu filho. Agora chega outra pessoa e fica metendo a mão no seu filho. E você sendo o pai dele, você não fazer nada, é foda. Então, seja até uma criança da idade dele, né? Tem. E o que acontece, cara? Você vai ficando fudido da cabeça com uma coisa dessa. E ainda mais se você tiver um pai e o pai não fazer nada. Uma pessoa que você fala, ah, porra, fulano me bateu. Meu tio me bateu, minha tia me bateu. Em vez de fazer alguma coisa, em vez de falar, não, você não vai encostar no meu filho, quem encosta no meu filho sou eu. Eu resolvo isso. Você não tem. Quando isso acontece nessa situação que se encaixaria um pai, você vê que você tá um pouco desamparado, porque ele te daria as instruções certas para passar por esse tipo de situação. Porque tem coisa que a mulher, ela não sabe resolver, porque a mulher, todo mundo sabe que ela é um ser mais emocional do que racional. E o homem, não, ele é um ser racional. Então ele vai te ensinar a agir em determinada situação. Assim, e seu avô, ele te ensinou alguma coisa que você leva de importante até hoje como caráter de homem? Muita coisa. Meu avô sempre me falou, sai disso aí, rapaz. Ele falava assim, sai daí, delegado. Sai uma vagabunda. Ele falava, sai uma vagabunda. Porra, no final não é que ele tava certo. Aí chegava lá... Experiência. Sai daí, delegado. Esse cara é um filho da puta. Para de andar com esse safado. Não é, no final ele não tava certo. Tá ligado? Sim. Ele sempre teve certo. Eu levo o caráter dele até hoje comigo, assim. Um exemplo, tá ligado? Eu gostava muito do meu avô, porque... meu avô gostava de matar... meu avô era policial e gostava de matar bandido. Eu achava muito maneiro isso. Nossa, fera, velho. Demais. É louco. Eu tinha um amigo que ele também tinha um pai policial. Ele levava ele pra delegacia, pra dar um pau nos presos também. Mas meu avô, cara, como ele já faleceu, eu posso falar, tá ligado? Ele me falou isso aí bem antes dele morrer. Aí me contou que na época dele ele deixava ninguém vivo, não, velho. Os dias de folga dele, a diversão dele era sair pra matar bandido, tá ligado? Igual sair pra rua. A diversão dele, a distração dele era pra sair pra matar bandido. Ele viu um vagabundo aqui agora, daqui a pouco passava um tempo, o cara tava morto lá no beco lá, tá ligado? Mais ou menos isso. E você acha que esse caráter do seu avô de ser um cara militar, ele... Você acha que ele pegou pesado algumas vezes? Não, longe disso. Já me mostrou um monte de coisa. Ele me falou assim, ó, tá vendo aquela garota ali? A garota é bonita, ó. Metia rola em todo mundo, tá ligado? Metia piroca em todo mundo, ligado? Você tá de bobeira aí na sua vida aí, ó. Eu aqui velho aqui, tô metendo piroca em todo mundo. Fala mais ou menos. Bom, assim. Eu nunca tive essa referência paterna, não, e hoje eu tenho tanto prejuízo, cara, que você não tem noção. Isso gera um prejuízo tão grande, um atraso de vida tão grande, porque é como se você entrasse na vida totalmente despreparado, sabe? Então, principalmente quando você sai do ensino médio. E aí você não tem muita certeza do que fazer, porque você não sabe agir na vida, sabe? Você tem noção. Até hoje eu não sei mexer com cheque, com banco, essas coisas, com documento, porque tipo assim, quando na fase que você pode fazer, que você faz e você começa a fazer isso, alguém te instrui, alguém te ensina até hoje, cara, não sei, sabe? Tem medo de sair na rua e apanhar, essas coisas, sabe? E assim, como que foi isso pra você? Ele te ensinou essas coisas básicas, esses macetes da vida? Cara, foi meio complicado, porque eu relutei a aprender, tá ligado? Eu relutei a aprender, porque eu tava tão acostumado àquela... Foram vários anos acostumado àquela vida de contraído, ficava todo contraído para as coisas, porque convivendo com mulher, convivendo com minha mãe, sim, minha avó enchia minha cabeça, que minha avó, quando eu era mais novo, minha avó odiava a gente, hoje em dia não. Mas ela odiava a gente, ela tinha um ciúme do caralho da gente. E minha mãe, ela ficava sempre naquela. Acontecia as coisas, por exemplo, uma vez aconteceu de quebrarem um aquário meu. Um peão, velho. Quebraram o aquário. Aí minha mãe, em vez de ir lá cobrar, minha mãe não fez porra nenhuma. Minha mãe, não, deixa pra lá. Aí pegou, catou os peixes, botou dentro de uma panela d'água. Aí deram a porra de um aquário redondo, pequeno pra gente. Aí os peixes morreram um a um. Eu falei, mãe, você não vai fazer nada, mãe? Aí ela falou o seguinte, falou, cara, não, deixa pra lá, Deus vai dar em dobro, é sempre esse papo. Aí, sim. Aí, Deus não ajuda a resolver o problema. Tô esperando até hoje Deus me dar os peixinhos. Aí, aí o que acontece? Só de sacanagem, esse pessoal quebrou meu aquário, comprou um aquário cheio de peixe, um aquário igualzinho o meu, cheio de peixe. Ah. Um bombinha com a porra toda, enquanto isso meus peixes já tinham morrido há muito tempo. E aí, agora você me diz aí. Fosse meu pai, se fosse. Não, se fosse seu pai, pelo menos é o que eu acho. Varia e varia muito, mas ele chegaria e falava assim, como é que nós vamos resolver essa situação aí? Entendeu? E respeita a voz masculina, quando ela é bem imposta, ela é respeitada, sabe? Com certeza. E ela te passa um tipo de segurança pra você aprender aquilo e saber lidar com a situação aí. Né? Então é isso que se encaixa, né? Às vezes muita gente hoje em dia não sabe mexer com porra nenhuma, principalmente os milênios e homem ainda, né? Sim, com certeza. Eu, cara, o problema é que eu não passava muito tempo com meu avô, isso aí me fudeu muito, tá ligado? Porque não passava muito tempo, não tinha uma referência masculina, sempre morava longe, em outro lugar, morava lá na puta que pariu. E como que você, assim, começou a... Depois disso daí, como é que você começou a ter... Ou, digamos, igual o Hernani fala, o seguinte, ele fala o traquejo social, como que você foi começando a ficar um cara mais safo e qual que foi a época, a idade que você começou, sabe, a ser um cara saído, digamos assim? Foi na época que eu era, sofria bullying pra caralho, sofria muito bullying, e chegou um dia que eu falei, cara, eu vou ficar triste aqui no meu canto sofrendo bullying, não, eu vou ser o cara do foda-se, a partir de hoje eu comecei a ser um foda-se. Comecei sendo um idiota primeiro, que é normal. Eu fui idiota. As pessoas me achavam idiota. Eu falava tudo que tinha que falar mesmo, zoava o que tinha que zoar mesmo. E nego me achava um idiota, me achava um escroto. Mas depois eu fui elaborando mais isso, acabei sendo uma pessoa mais lidada, né? Confortável e pra não machucar o gado, né? O sentimento do gado. Porque. Os ofendidos. Eu costumava machucar muito gado. Ninguém pode ser ofendido, né? Nego me achava escroto. Ah, você é escroto, porque eu machucava o gado. Agora, quando eu sofria bullying, eu não era escroto, né? Então... E nessa mesma fase foi onde você começou a ficar mais saído com mulher, assim? Não é verdade, cara. Nessa fase, quando eu comecei, eu antes, um pouquinho antes dessa fase, tinha umas moleques que queriam ficar comigo no colégio. As minas bonitas, velho. Cara, eu dizia não pra todas. Tipo assim, eu tinha medo das mulheres. Eu tinha medo. Eu falava assim, não. Não porque eu não queria. Eu queria, mas... Sim. Você não conseguia. Eu senti um medo, cara. Foi tanto terror psicológico na minha cabeça. Nem que ficou enchendo tanto meu saco dentro de casa. Que quando eu saí pra rua, cara... Até um cara que fumava um cigarro do meu lado, eu ficava bolado. Mas que jeito que eles te ensinavam em casa? Pô, minha mãe ficava enchendo a porra da minha cabeça com essas coisas de droga, que não sei o quê, que blá blá blá. Minha avó, crente também, ficava enchendo minha cabeça com quem eu ando, com quem não sei o quê, com quem não sei o quê. Ela ficava com aquela porra na cabeça, caraca. Eu não tinha ninguém pra me dizer aquilo diferente, entendeu? Ela ficava com essa porra na cabeça, até o cara fumando cigarro do meu lado, me deixava preocupado, eu queria sair de perto do cara. E, cara, pra mim ficar com mulher mesmo, né? A mulher teve que me agarrar à força, mano. Porque senão, não tinha ficado, não. Era bonito. Teve que me agarrar à força. Porra, mano, foi pior de todas. Caralho, tá igual eu, maluco. Uma vez quando eu tinha... E as mulheres que eu disse não era tudo bonita, cara. E essa aí, meu, caralho, mano. Que bosta, velho. Mas, se não fosse ela, não seria mais ninguém, então, né, cara? Eu iniciei no level hard. Eu acho que você se sentiu um pouco inferiorizado pelo fato de você ser igual eu, saca? Porque quando você vê uma mulher bonita, você começa a pensar, cara, eu não mereço essa mulher, sabe? E aí quando você vê uma gordinha, uma mais feia, sabe? Meio feinha, você fala, não, essa aí, pode ter. Se eu forçar um pouquinho, vai. E ainda a mulher chega em você, saca? Não, cara, eu disse não pra muita gente, cara. Eu disse não pra mulher bonita, eu disse não pra mulher feia, eu disse não pra mulher gorda. Eu tinha um medo do caralho. Eu tinha um medo. Ah, então todas entravam nesse balaio aí de gato. Eu tinha um medo do caralho, eu tinha só medo. Eu não sabia que porra era essa. Eu tinha um medo da porra. Entendeu? O nego ficava. E aí parece que quando você tá com mais medo, parece que chega mais mulher ainda em cima de você. Aí o nego chegava. Com certeza é porque elas sabem que você tá. Quando você consegue disfarçar a vontade de tacar o foda-se e elas acham interessante. Cara, e eu ficava com medo, era esquisito. Aí, depois dessa mina aí, que aí sim eu peguei gosto pela coisa e comecei a minha vida. Aí, depois você foi sair pras festas, assim, arrumou namorada ou nada? Ah, cara, minha primeira namorada. Foi na igreja, né? Depois disso daí. Foi na igreja. Estar na igreja. E era lá. Santa? Santa é meu ovo. Aí... Era amarrada? Não, olha só. Eu essa Matrix aí de não. Achar que mulher da igreja é boa. Então, olha só. Eu tava nessa Matrix aí também. Aí conheci essa mulher da igreja aí. A gente ficou junto, não sei o que. Legal. Eu respeitava ela pra caralho. Como mandava a igreja. Eu respeitava ela bem. Mas só, cara, que no fundo ela não queria respeito, cara. Queria que eu mandasse pau nela mesmo, pegasse fogo. cara. Tem fogo na buceta. A buceta tá relampeando, sabe? Doida pra dar. Tá uma tempestade ali embaixo. Aí ela me achou fraco demais, acabou terminando comigo. Aí ficou com um cara, ó, que deu umas dedadas nela. Aí... Aí beleza, né? Tá, eu fiquei muito triste, implorei. Olha só, eu implorando, hein? Mas eu nunca vi fazendo isso. Aí eu implorei, falei, por favor, não me deixe. Por que você tá fazendo isso? E ela não queria chorou saber. Também. Eu chorei igual uma criança. Tudo errado. Foi aprendizado, isso aí foi aprendizado. Se liga. Anos depois, eu encontrei ela de novo. Essa foi minha primeira namorada. Encontrei ela de novo, mas só que aí eu já tava esperto, tá ligado? E tá, porra. Não, pô, e ela tava super gostosa. Ela tava tipo 10/10, mano. Tá, 10 mas barra. E aí, você? E aí, você o quê? Comeu? Claro. Claro. Ah, achei que você tava assim, andando na rua e você falou, nossa, ficou gostoso. Não. Eu vi foi. Ela e foi com ela, a gente conversou. Falei assim, vamos tomar um café lá em casa. A gente foi. E ela foi. Aceitou o café e mais alguma coisa, né? Um café e mais um churros. É? Um churro grosso e longo. É, cara, mano, tem que botar pra mamar mesmo. Depois meter o pé, cara. É isso mesmo, velho. Tem muitos caras, cara, que, assim, principalmente nesse tipo de conteúdo que a gente produz, que é a esgotosfera, né? Carinhosamente apelidamos. É, essa galera daí, o pessoal é muito, sabe, os caras acham que vai ter traqueia social e experiência vendo vídeo na internet, lendo artigo. Não, porra, cara, sai pra lida, mano, vai pra briga, vai pra rua, vai pro jogo, cara. Vai pra briga, caralho, faz igual eu, chama pra tomar um café lá na sua casa, porra. Caralho, vocês estão esperando o quê, caralho? Não, tu tá esperando amanhã cair do céu, cara, aparecer na internet, arrumar uma web namorada e beleza. É isso aí, cara, foi o que eu te falei, cara. A vingança tarda, mas não falha, tá ligado? No final, ela que terminou gozada. Não. E ainda dá tempo ainda de se redimir mais ainda, né, cara? Não, eu já me redimi com mil outras vezes também, depois. Toda vez que eu batia de frente com ela, arrebentava. Ah, claro, porra, cara, eu não imagino eu dando conta de fazer isso, não, bicho, não é nem... E, pô, cara, fala aí, então, e depois disso aí você pegou bastante, você pegou bastante mulher, assim, mesmo, e foi? O sim, cara, eu tinha meu relacionamento, assim, meu relacionamento lá, com outra mulher lá, aí, pô, tava passando, aí, de repente, uma vez na vida, eu tô na morte, encontrava ela e a gente se torava, entendeu? Tá fazendo nada mesmo, vamos lá. Ela e mais outras? Não, uma vez ela tava com a amiga dela lá. Só que a amiga dela não topou, tá ligado? Pô, cara, eu acho que você saiu... pelo menos isso aí, você saiu muito melhor que muita gente. Tava vendo o cara lá, cara, no grupo do podcast. Eu não sei quem não. É. Tem 22 anos, sou virgem, bebê, cara. Como assim, porra? Cara, olha só, vou te explicar uma coisa, cara. Eu sou normal. Eu não sou um alfa, eu não sou um fodão. Eu sou um cara normal, velho, da minha época, velho. Eu sou um cara da minha época que se você não sai, você não vive. Se você ficar trancado dentro de casa olhando pra parede, porque a única coisa que tinha era ouvir rádio, ouvir esgotou bosta lá da televisão, as únicas coisas que tinha, ouvir novela, porra, você ia ficar nessa, então você saía, né? Pode se divertir, falasse pro seu amigo assim, ó, vamos andar, vamos dar uma volta na rua. Aí você dava uma volta na rua, conversava com outros amigos, jogava uma bola. Aí de repente encontrava uma garotinha e conversava, aí daqui a pouco, quem sabe, brincava de uma salada mista na minha época. Aí já era início pra poder dar um beijo na boca, já era um indício pra dar uns beijinhos. Cara, e a gente saía, cara, pra viver pra caralho, mano. Que criação é essa de hoje em dia que vai fazer isso, velho? Que pessoal hoje em dia vai fazer isso? Então, cara, não, aí... Falar a verdade, é assim, as coisas mudou tanto hoje em dia, sabe? Mas eu acho que a sua adolescência aí, pelo menos o que eu vi, valeu a pena, né, velho? E quando você decidiu, assim, partir pra algo sério, que você falou assim, não, cara, agora chegou o momento. Ah, cara, não foi assim, como é que eu vou te explicar? Uhum. Não foi, aconteceu, então. Aconteceu, cara. Eu já tive outro relacionamento sério, já tive relacionamento que eu estraguei, foi culpa minha, não foi culpa da pessoa, que eu fui um babaca. Aham. Uhum. E foi mais ou menos isso, cara. Eu estraguei. Não foi culpa de ninguém. Sim, sim. Então você tem um filho, certo? Sim. Então, e quando que foi assim que você que pegou a mina e engravidou? Foi planejado? Aconteceu? Como foi? Olha, cara, isso aí foi numa fase minha que eu fiquei meio sozinho e conheci essa menina. Aí eu acreditava um pouco nesse negócio de romance, que foi doutrinado a me ligar nisso. Padrão, né? Sim. Eu já ficava com gente nessa época já. Mas foi depois disso aí que eu fiquei mais insano nessa parada. Mas aí ficamos juntos, aí namoramos e depois moramos juntos e acabamos tendo um filho e eu tinha um relacionamento abusivo pra caralho. Era horrível, a mulher me pegava no meu pé, fazia um inferno na minha vida. Cara, mas aconteceu, né, cara? Aconteceu e foi bom pra mim ter acontecido, que assim eu aprendi. Foi. Aprendi muita coisa, mano, com esse. Aprendi muita coisa. Eu já sei identificar uma mulher problemática a 2 km de distância, mano. Eu já sei sim, já olho assim pra porra da mulher. Meu irmão, avô devia falar pra mim, essa garota é uma puta, essa garota não sei o que, devia falar essa porra pra mim, eu não fingia que eu não ouvia. Tem coisa que a gente tem que aprender por si só, né, velho? É, e ele tava certo, cara. Mas não adiantava falar no meu ouvido quando parecia que eu tava cego, cara. Eu tava cego. Mas eu aprendi, cara. Ah. Acabei tendo um filho com essa bosta, essa garota aí. Isso aí fudeu minha vida, vamos dizer assim. Mas voltando um pouquinho assim, o que que passou pela sua cabeça quando você ficou sabendo que ela estava grávida? O que que passou pela sua cabeça? E quando você pegou o seu filho no braço pela primeira vez, qual que foi o seu sentimento? Não, quando eu fiquei soube que ela estava grávida, eu agi normal, né? Falei, pô, parabéns. Que bom. Foi desse mesmo jeito. É, a filha da puta falou pra mim que, nossa, fulano, quando soube que ia ser pai, chegou a chorar, não sei o quê. Aí eu falei, caralho, porra, você queria que eu fizesse o quê? Me ajoelhasse, gritasse, ah, eu vou ser pai, porra! Ah, coisa no meio da rua, com as calças na cabeça. Porra, velho, cada um tem sua reação, caralho. Porra, eu tenho minha reação. Então, você é um cara tranquilo, sussa, né? A relação não funcionou. Queria que eu pulasse, puxasse minha cueca até rasgar, tá ligado? Ah! Ah! Sou doido! Queria que eu fizesse isso, cara. Não, velho, não. Ai, cara, assim, primeira vez que peguei meu filho assim, cara, foi a maior emoção mesmo. Achei. Puta que pariu, mano. Foi igual meu segundo filho também. Foi a maior emoção também, ah, velho. Ah, então você tem dois? Tenho, cara. Esse aí que eu tenho tem 11 anos, morando no Rio. Uhum. Esse que eu tenho mora aqui comigo, cara, em São Paulo, entendeu? É uma emoção, cara. É bom, cara. Incrível que pareça. Vocês falam, não, ter filho é ruim, ter filho é ruim. Não, cara. Por incrível que pareça, cara. Eu não acho ruim. Eu gosto de criança. No meu último podcast, não, acho que o que eu teve mais viu, eu falei, ah, não tenho filhos, não sei o quê. Não que eu volte atrás na minha palavra, mas é mais pelo fato de eu não ter experiência com isso. Isso não me capacita a dar uma opinião concreta e que seja fato. Porque eu não vivi isso, entendeu? Mas eu acho válido expor a minha opinião, entendeu? Mas cada um tem sua maneira de ver as coisas. Isso pode fazer um homem crescer muito na vida, entendeu? Tipo assim, hoje pra você o sentido é cuidar dele, né? E como que você vai formar o caráter dele, né, cara? O caráter dele vai ser de uma pessoa desprendida. Ele já tá sendo treinado pra ser desprendido. Desprendido de mim, da mãe dele. Só ter um... A gente tem contato, claro, normal, a gente é pai e filho, a gente brinca, essas coisas. Mas não, uhum. A gente não vai ter aquele apegão mesmo, não. Que, portanto, que ele foi no colégio ontem, primeira vez no colégio dele, ele sentou lá e pronto. Foda-se, entendeu? Foi a primeira vez de aula dele? Foi completamente desprendido. Sentou lá e foda-se, deu tchau pra mim e eu fui embora. No meu primeiro dia de aula, cara, eu tive que levar minha avó e eu mijei na roupa. Cara, no primeiro dia de aula eu chorei pra caraca. Eu fiquei, mãe, eu quero. Queria ficar com a minha mãe, não queria ir pra aquele inferno, aquela creche. Mas onde eu tava. Mas onde meu filho tava não é creche, é a escolinha bem organizada, não tem favelado. Onde eu era lá era favelado, o morro descia todinho pra ir pra creche. Era horrível, tudo metidinho a bandido, moleque, criança sem limite. Era um lixo, velho, um lixo. E Fala. Então, assim, porque com certeza você tá investindo nele, né? Você tá investindo no futuro dele, você tá investindo pra que ele seja uma pessoa, um bom homem, digamos assim. Mas você tem aquela coisa que eu acho que todo pai ou mãe tem, sabe? De esperar o mundo do seu filho, sabe? Porque isso gera uma pressão no moleque. Tipo assim, sabe? Eu me sinto pressionado às vezes porque eu fui criado assim, né? Então, assim, você tem essa expectativa de que ele seja o Neymar, o Messi, assim. Se acontecer, aconteceu. Mas é uma coisa, assim, que você pensa, o sonho, espera? Bom, eu queria que ele fosse um kryptoniano. Saísse voando, salvasse o mundo, mas... eu sei que isso não é possível, então, cara, não tenho... Eu não tenho essa visão, não tenho pressões em cima dele. A única pressão que eu tenho em cima dele vai ser psicológica dele, se... Como é que eu vou explicar? Desse ter desapego emocional, ter uma qualidade mental melhor, tá ligado? Melhor que a minha. Ele não passar pelo que eu passei. Eu sei que todo mundo tem que passar por merda, ele vai passar por uma merda. Mas pelo menos ele já vai estar moldado a isso. Quando ele passar por essa merda, ele vai pegar informação e vai conseguir se moldar. E vai ter uma capacidade mental melhor. E eu não tenho como investir em outras coisas, porque eu não tô trabalhando, não tô fazendo porra nenhuma. Porque eu caí numa depressão. Caí numa super depressão fodida que fez eu parar de trabalhar. E a única coisa que eu posso me abster, posso dar pra ele, assim, é o meu conhecimento mental do que eu já passei, do que eu sei, as paradas. E é muito valioso esse tipo de coisa que você pode passar pra ele, até porque isso vai trazer resultado pra ele se algum dia... Ele resolveu mexer com qualquer coisa, vai dar certo. E você pode se orgulhar falando: eu não pude ter esperado tudo, mas tudo que eu... O máximo que eu consegui foi 90% de aproveitamento. Já tá, cara, passando de ótimo, perfeito. Entendeu, cara? Então, assim, esse tipo de sentimento eu acho muito bacana, né? Mas você já você, quando você compra alguma coisa pra ele, ou se sente... Ou talvez se sente... necessidade de comprar uma coisa, um presente, não o essencial, roupa e comida, mas fora outras coisas. Você já hesitou alguma vez e pensar assim: não, pra que que eu vou fazer isso, sabe? Teve alguma vez ou não? O que eu faço com meu filho é o seguinte: eu crio ele de uma maneira que ele fica feliz com, cara, um brinquedo de R$2, tá ligado? É sério, ele fica, tipo, hiper feliz com aquilo, hiper feliz. Eu não dou grandes coisas pra ele quebrar, eu não compro grandes coisas. Sempre compro simples e sempre tô ensinando pra ele que tem momentos que a gente não tem dinheiro pra comprar o que ele quer, e ele entende. Já tô treinando ele alguns anos pra isso já, e ele fica feliz pra caralho quando eu compro uma coisa pra ele que... Cara, é muito valoroso pra ele e muito barato pra mim. Tipo assim, pra mim é barato, assim, não é valoroso pra mim. Mas pra ele, cara, é muita coisa, é valoroso pra caramba, ele fica feliz pra caramba. O seu retorno, assim, sentimental, como é que é? Como é que você lidar com o sentimento assim, cara, eu dei essa coisa pro meu filho, e não foi pra mim, mas foi pra ele. Como você se sente em relação a isso? Bom, cara, eu me sinto bem, né, cara, porque às vezes é bom você fazer as coisas que a criança pede, nem sempre eu faço uma vez ou outra que ele pede, assim, olha, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim, entendeu? Eu queria aquilo, eu vou lá e a gente vai lá e dá um jeito e compra. Assim, então, assim, eu fico imaginando, sabe, cara, como é que deve ser o sentimento de você andar com seu filho carregado no braço, andando de mão dada no shopping e ele falando: pai, eu quero aquilo ali. Aí você pega e fala, e consegue dar aquilo pra ele. Eu imagino, sabe, é difícil explicar o que eu imagino, sabe, o sentimento de gratidão. Porque eu tenho sobrinho, cara, e eu tô querendo dar uma coisa pra ele, sabe. Eu já tô planejando tudo, é como se eu fosse comprar pra mim mesmo, sabe. Que eu acho que o sentimento de ver outra pessoa feliz é o sentimento mais puro que a gente tem, sabe. Porque Jesus falou assim: pode ser parecer besta, mas amar o próximo como a ti mesmo. Significa não você se amar tanto para amar as pessoas, mas você gosta de dar aquilo para aquela pessoa, porque vê o sentimento dela de felicidade e aquilo te traz um retorno imensurável, sabe? E aí, para um filho, cara, eu acho que é praticamente o sentido da vida, não é, velho? Você encontra ali naquele momento. Bom, nesse momento aí, cara, Eu me encontro também nesse momento, dando presente pro meu filho, eu me sinto, porra, muito bem, cara. Me sinto bem pra caraca quando eu vejo meu filho feliz. Eu imagino isso, porque... Então, isso assim, eu acho que muitas pessoas falam que filhos é uma conta, ou é um débito, ou é um karma, mas não, cara, é uma bênção, né, velho? Depende como você cria, cara. Depende muito. Não, assim, os medos tem, né, mas é isso aí, cara, você... Cria do jeito que você acha mais correto, como seu avô te criou, né, cara? Sim, com certeza. E depois disso daí, cara, o que houve lá, o rolo com a mãe do seu filho? Como que você arrumou outra mulher? Ah, outra mulher? Quando eu terminei com... Quando eu saí fora dela, ela ficou me perseguindo, ficou fazendo um bocado de merda. Eu queria ficar na minha, mas ela ficava me perseguindo. Começou a falar pra um monte de gente que eu era um babaca, que eu espancava ela dentro de casa. E as mulheres se afastaram de mim, tá ligado? As mulheres do meu bairro não queriam saber de mim. Eu tinha que conhecer as mulheres de fora. E foi assim minha vida, cara. E depois assim, que você se separou da mãe do seu filho, você arrumou outra esposa. Outro esposo, outra mulher, outra companheira. Mas isso foi muito depois, muito depois. Não foi depois agora. Depois de sofrer bastante? Não, depois de pegar a gente bastante. Isso aí foi muito depois, cara. Eu não tô com roubo com ninguém, não. Não saí de um barco pra pular em outro, não. Me joguei na água. Cara, ainda bem que você foi bastante inteligente e cauteloso, né, velho? Porque isso seria um tiro no pé, arrumar outra pessoa sem ter a cabeça firme no lugar. Tem gente que é assim, cara, que você acaba de sair de um relacionamento ruim pra caralho e pula em outro, cara. Porra, não entendo essas pessoas, cara. Vocês têm medo de ficar sozinho, velho? Porra, ficar sozinho é parte, cara. Faz parte. Entendeu? Você ficar sozinho... Você ficar um tempo sozinho só aumenta as suas oportunidades, cara. Aumenta a sua mente, sua maneira de ver a vida, como você se melhora, cara. Porra, vocês estão perdendo tempo. Mas as pessoas parecem cachorro, sabe? Cachorro no cio, quero transar, eu quero meter, eu quero... Nossa, eu quero beber, eu quero uma mulher. Cara, e acho que pra meter tem que entrar em outro relacionamento de novo, porra? É isso? Não tem lógica, cara, não tem cabimento. Porque eu tenho certeza que você não tava sozinho, mas tinha umas marmitas lá pra você, né... Um monte. Comer depois. Um monte, velho, um monte. De boa. Daí você enjoou dessa vida, cara, e resolveu. Aconteceu do nada. Você falou assim: nossa, essa mulher tem potencial pra ficar comigo um bom tempo. Cara, aconteceu, cara. Não foi tipo, nossa, eu me apaixonei. Tipo, foi. Cara, aconteceu uma gravidez. E eu não sou um cara babaca. Em vez de eu sair fora, eu assumi, cara, tá ligado? Assumi tudo. Foi homem, atitude de homem pra caramba, honrado pra cacete. Eu larguei minha vida que eu tinha e assumi. E eu até hoje tô aí. Depois disso tudo que você arrumou ela e ela, né, e ela engravidou e tudo mais. E o que que você, assim, você acha que tem mais? Porque eu sei que você moldou ela, que você lapidou ela, você falou pra mim no outro podcast. Então, assim, quando você molda ela, você acha que ainda tem mais coisa pra poder moldar e do seu jeito? Não. Ou é uma batalha diária? Não, tem nada que moldar, não. Porque, olha só, cara, a mulher tem um comportamento padrão normal, tá ligado? Uhum. E tem certos comportamentos que são aceitáveis e tem certos comportamentos que não são aceitáveis. Tem comportamento padrão que dá pra aturar, cara, dá pra aturar. Agora, outros não dá pra aturar. Então, a gente tem que moldar isso aí, tem que moldar a sua maneira. E foi ficando moldado que foi ficando bom pra nós dois, entendeu? Tanto bom pra mim, tanto bom pra ela. Então, eu não incomodo ela, ela não me incomoda. A minha maneira que eu tinha alguns erros, que acabou sendo moldado em mim, eu fui aprendendo. Como ela foi moldando, eu fui moldando também. A gente foi mudando e se tornando boas pessoas uma pra outra. Ficamos, tipo, companheiros. A gente quase não briga. Quase realmente não briga. É raro a gente brigar. É difícil pra caralho. A gente conversa muito. A gente é muito amigo mesmo, assim, em relação a isso. Então, o Xerox, depois que você passou por todo esse processo na sua vida, me fala um pouco sobre o que te fez dar essa depressão sua? Como que isso aconteceu? Bom, não sei se você quer falar, mas seria legal. O que acontece é o seguinte, cara. Minha depressão foram anos de abuso no trabalho. Eu tinha anos de abuso no trabalho, todo mundo pegava, ficava em cima de mim. Mesmo eu não fazendo nada de errado, né? Às vezes a gente faz uma cagada, beleza. Mas mesmo eu não fazendo nada de errado, ficava me perseguindo. E foram anos de abuso nos trabalhos, assim, e eu aturava quieto, calado, porque eu tinha que me sustentar, né? Eu comecei a trabalhar, e um dia, quando eu, antes de eu me mudar pra São Paulo, meu avô falou comigo, ó, cara, acho que esse ano você não me vê mais não, hein? Eu falei, para de besteira, não, esse ano pra mim não vai dar mais não, cara, não vai dar não. Aí eu cheguei, assim que eu cheguei aqui, me mudei pra São Paulo, assim que eu cheguei aqui, meu avô tinha morrido, tá ligado? Eu tava trabalhando já, aí... Então foi uma caralhada de coisa junto, né, aqueles dois aí. Foi uma caralhada, um monte de coisa junto, não foi só trabalho também, não. Fiquei aquele cara pasmo, tá ligado? Eu não chorei na hora, não chorei nada, não senti nada, fiquei... Eu senti um vazio dentro de mim, assim, senti uma puta vazio do caralho, e um choro que não saía, né? Uma coisa muda, tá ligado? Um choro que foi emudecido. E eu fiquei daquele jeito lá, fiquei trabalhando, seguindo minha vida, trabalhando, e nada de falar sobre isso. E não falar com a minha família mais, não falei nada com ninguém. Eu só falei pra um amigo meu que morava lá e falei, cara, vai lá no enterro do meu avô, que ele vivia na minha família lá, com todo o Natal, essas coisas, ele vivia lá. Aí eu falei, vai lá no enterro do meu avô lá e me representa lá, só isso. E ele foi. Daí assim, quando que você percebeu assim que você falou assim, cara, eu vou sair do serviço, eu tô ruim, eu vou procurar ajuda. Então, como, cara, é que você percebeu esse estalo? Então, cara, nesse trabalho aí que eu tava, tinha porra do viado que tava querendo dar a bunda pros outros, eu não quis comer, né? Aí o cara comeu a bunda dele lá, eu subiu de posto e tudo, um novato. Depois eu fui mandado embora. Depois parti pra outra empresa em seguida. Comecei a ser perseguido lá, não é coisa da minha cabeça, porque eu tava trabalhando de boa e o cara não gostou da minha cara. O gerente lá não gostou de mim. Aí ficava arrumando várias justificativas pra poder dar merda pro meu lado, né? Só que ele não tinha como ganhar, porque não tinha como provar. Aí um dia que ele teve como provar, ele realmente me fudeu, ele fudeu minha vida mesmo, um dia ele conseguiu, porque esse dia, cara, eu comecei a cair numa depressão esquisita. Eu tava atravessando a rua, tava assim, falei assim, pô, vou trabalhar de boa num dia, tava indo de boa pro trabalho, de repente deu vontade assim, de se jogar na frente do carro, do nada, falei assim, vontade de jogar na frente do carro e morrer. Do nada. Eu já passei por isso, cara. O coração acelera, sabe? Você soa frio e fala, vou, não vou. Eu ia mesmo, sem pensar duas vezes. Eu me segurando, falei, cara, se eu continuar andando, eu vou fazer essa merda. Eu vou me jogar na frente de um caminhão, velho. Eu vou esperar um caminhão passar na cruzada e vou me jogar na frente dele. Eu voltei pra casa no mesmo pé, velho. Voltei pra casa. Aí fiquei lá e... Nem fui pro serviço. Passei no psiquiatra depois. O psiquiatra me atendeu com má vontade. Me deu a porra de um remédio, nada a ver. Tomei esse remédio. Olha só o remédio. O remédio você tinha que tomar 5 horas antes de dormir. O cara não me avisou. Sabe o que ele me falou? Ele falou que eu tinha que tomar o remédio na hora de dormir. Cara, na hora que eu acordei pra trabalhar, cara, eu fiquei 5 horas doidão trabalhando, velho. Fiquei fazendo um bocado de merda. Aí o cara só queria um pretexto pra me fuder. O cara me fudeu, velho. Me botou num lugar ruim, me fudendo lá. Aí acabei caindo no INSS e os caras me mandaram embora. Eu podia ter processado eles, só que não deu tempo. Porque eu não tava com a cabeça boa pra isso, eu não tava pensando nem nisso. E os caras, cara, me fuderam mesmo, entendeu? Aí eu caí na depressão profunda do caralho. Aí eu já não ria. Porque, ó, começou assim, cara. Eu tava indo pro trabalho, eu já não ria de nada. Eu já não achava graça em nada. Eu não tava com vontade de nada. Eu só ia lá trabalhar tipo um cara sem alma, tipo um robô. Sei. Eu não ria de nada, tudo que os outros falavam comigo eu ficava sério, olhando assim, sem alma. As pessoas já estavam percebendo isso em mim. Aí chegou nesse dia que eu queria me jogar na frente do carro, eu percebi. Eu fiquei vários tempos sem abrir um sorriso pra nada. Ri de nada, qualquer coisa que passava engraçada na televisão, não ria. Eu tava sem alma. Eu também já passei por isso, quando você ri, você se sente culpado. Não, eu não me sentia culpado, eu não ria de nada, nada, realmente nada. Nada? Nada, nada na vida me fazia mais fazer eu rir, nada. Eu ficava assim, serião, calado. Depois disso, então, qual foi a sua rotina depois que você entrou em depressão? Minha rotina foi peso de papel, velho. Deitar e ficar parado. Fiquei parado bom tempo. Aí fiquei. No quarto escuro. Daquele jeito. Isso, daquele jeito. E fiquei fazendo tratamento, indo psicólogo, psiquiatra. E fiquei indo. E tomando os remédios. Você acha que adiantou, velho? Adiantou, porque eu fiquei tomando os remédios, fiquei tomando. Aí daqui a pouco minha risada tava começando a voltar, já tava começando a voltar a ficar melhor, tá ligado? Ah, você percebeu isso de que você tava melhorando em quanto tempo? Ah, foi muito tempo, cara. Durou alguns anos. O que acontece? Eu percebi que eu tava melhorando, que toda vez que eu ria as pessoas se assustavam, que minha risada tava voltando. Eu não conseguia voltar a rir direito como eu ria antigamente. Como eu tô rindo agora, né? Eu ria assim, tipo, e uma risada meio maléfica aí. Quando eu dei uma risada dessa, meu psicólogo parou e ficou me olhando assim com o olho arregalado, assim. Caralho, fudeu. Matou até a risada, cara. Eu passei por isso, mas só porque os remédios pra mim nunca fez efeito. Eu tomava 6 remédios. Eu tomava o Depakine, o Rivotril, o... que mais? Sertralina e Quetiapina. Já tomei cara, tudo. Cara, era Carbolithium. E aí, cara, era um pack, maluco. E aí, bicho, a única coisa que eu ficava era doidão, velho. Doido. Mas no começo é assim mesmo, depois você fica normal. Ah, cara, eu bati meu carro, cara. Eu saí de manhã pra... Eu quero fumar maconha. Não na minha cabeça. Aí eu saí, cara, com o carro. Fui na boca, sabe? Aí os caras chegaram e falaram assim, nossa, mano... Você tem cara de polícia. Eu saí grilado cantando pimineu com o carro. Quando é feio, eu só escutei o estralando, quebrando tudo, sabe? Aí, bicho, teve que eu fiquei aí que eu fiquei pior mesmo, sabe? E aconteceu isso, alguma coisa assim de ser do efeito colateral do remédio, ficar doidão? Bom, cara, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tinha um efeito colateral. Eu sei a diferença de ver uma alucinação e de ver uma assombração. Tem muita diferença sobre isso. É. E às vezes, cara, eu alucinava assim, ficava alucinando mesmo. Eu ficava tendo esses efeitos colateral doido aí, eu não tinha tesão, o pau não subia. Você bate punheta uma hora, não goza. Não, e quando eu transava, não saía nada. Ficava transando duas, três horas seguidas, não saía nada. Não acha graça naquilo, né? Não, eu querendo que saia, tá ligado? Aquela ânsia, tipo, tem que sair, não sai. Aí, você fala, fica preocupado, né? Foda, você, fica a mulher. A mulher fica satisfeita. Aí você fica só falando assim, que se foda, então. Aí você deita pro lado e vai dormir. Pau duro ainda. Dormindo de pau duro. Teve um dia que eu pensei que eu ia perder o pau, velho. Cara, o pau ficou tão duro, velho. Tão duro. Que eu tomei banho frio, eu tava com medo de, tipo, perder o pau, tá ligado? É só pensar na mãe. Não, cara, não adiantava pensar em nada. Ele ficou tão duro que eu tava sentindo até. Eu sentindo até dor, velho. Eu senti até dor. Ela tava preocupada, cara. Esse jogo eu perdi meu pau, velho. Eu fiquei embaixo da água fria mó tempão, aí não melhorava, ia lá de novo, jogava água fria. Tentar jogar água fria. Acaba com a vida sexual do caboclo. Por isso que manda um recado pra galera que tá pensando em. Então, mais esse remédio por coisa à toa. Cara, não tome essa porra toda. Eu faço o possível pra não tomar isso, cara. Só tome o último caso, cara. Aquele caso que você fala assim, eu vou me jogar do prédio. Aí você toma. Agora, cara, não... Não caia nesse negócio que, olha, eu tô me deprimindo. Não, cara, você não tá. É os sad boys. Se auto-intitulam sad boys. Que escroto, é ridículo. Os caras se orgulham de ter depressão, se orgulham de tomar remédio. Aí, cara, eu fico pensando assim, mano, como assim? Por que você se orgulha disso, cara? Eu tenho vergonha de falar e eu tenho vergonha de fazer coisa que. A galera considera assim um tabu. Eu tenho vergonha até de fumar perto dos outros, sabe? Tem dia que eu me fico louco, mas eu não. no assim, me remoendo, mas eu não me gabo dessas coisas erradas, sabe? Principalmente bebida, essas coisas. E remédio é uma coisa mais grave ainda, porque é a saúde mental. Os caras não tem noção disso, entendeu? E aí, você já viu, cara, no Facebook, que tanto que banalizou a depressão, sabe? Depressão, bipolaridade. Antigamente, a galera achava nego louco, atravessava a rua, mas não passava perto do cara conversando sozinho, entendeu? Não, cara, pessoal, às vezes o cara tá com uma tristeza. É por isso que eu falo, cara, tem que sair de casa, você tem que viver a vida pra você saber diferenciar, cara, uma tristeza de uma depressão, cara. Eu sei a diferença de uma tristeza pra uma depressão. Eu tinha uma tristeza. Fácil, né, eu tinha uma tristeza, mas ela passava, tá ligado? A depressão não, cara, ela veio do nada e ficou, tá, entendeu? Ficou aquele vazio dentro de mim. Eu fiquei oco. Quando você vai dormir é a pior hora, porque você sabe que você vai acordar no outro dia, né, velho? E eu não conseguia dormir, cara, vendo a noite em claro, vi o sol nascer. Vendo falar que eu te escuto. É, cara, só doideira. O pessoal não sabe a diferença de tristeza pra depressão, cara. Eu participei uma vez de um grupo que os caras falavam, olha a depressão dos caras. Ah, gente, eu fui pro colégio hoje, aí alguém riu de mim. Porra, olha a depressão do cara, velho. Velho, isso é depressão, velho. Eu sei que depressão... É normal. Eu sei, cara. Eu sei que depressão, cada um tem uma depressão de um jeito. Mas eu sei muito bem medir quando a porra do negócio é uma tristeza, quando a porra do negócio é uma zoação que você não aguenta, você não tá preparado pra vida, você toma um choque de realidade. Eu sei diferenciar isso. As pessoas não conseguem diferenciar isso. As pessoas acham que tudo na vida é depressão. Qual que é seu gatilho pra você perceber isso? Pra fugir um pouco da depressão, eu faço podcast, fico fazendo piada, fico zoneando tudo às vezes. Chamo o pessoal pra fazer um podcast, ficar zoando, rir, né? Eu boto uma máscara social. Eu não sou o cara que. Você faz muito certo, cara. Inclusive, eu chamo você só de Xerox mesmo, porque pra mim você é o Xerox, ponto, sabe? É, cara, eu boto uma máscara social pra. Pra tentar não espantar as pessoas que estão ao meu redor, não ser uma pessoa chata, ficar falando toda hora em depressão, como eu tô triste, como eu tô, como eu tô assado, como eu tô não sei o quê. Eu tento fazer o possível, que eu sei que isso é chato, eu sei realmente que isso daí é chato. Eu faço. Você tá melhor agora então, cara? Não, cara, eu não tô melhor. Eu não tô melhor, velho. Pô, cara, força aí. Não, a gente melhor. Vai conseguir sair dessa, cara. Eu tô tentando. Não, essa meta pra 2019 pra mim é sair disso, cara. E, cara, o que você espera pro futuro? Seu futuro em todos os aspectos? Olha, além da morte, eu espero... além Olha, do cara, morte, eu espero melhorar, porque eu parei de tomar os remédios que eu tomo. Eu cheguei assim, vai ser 880, mano. Ou essa porra vai parar sozinha, ou... É. Eu morro, que se foda, foi assim que eu pensei. Não, eu parei. Tem filho pra criar. Não, mas eu parei, cara, eu parei, não me interessa, parei. Eu tava me sentindo melhor tomando remédio, mas, cara, eu sei que você tá me prejudicando. Entendeu? Não, prejudica porque virou uma muleta, né, cara? Uma muletinha que você pode. Ah, eu tô precisando, aí você vai escorando na muleta. É, cara, eu me desviciei nessa porra, tava viciado já, comecei a tomar um remédio, que era tipo um relaxante muscular, que ele relaxava todos os seus músculos. Eu já tava viciado em tomar aquela porra, velho. Tomava. Eu tomava um só. Eu ficava como se eu tivesse tomado heroína, tá ligado? Ficava deitado. Deitado lá. Você aí, o povo vai conversar com você, você esquece que você tava falando no meio da frase. Não, eu tava muito consciente, cara. Eu sentia só meus músculos. Só pros músculos. Tudo. Todo do pescoço pra baixo, você sentia tudo relaxado, velho. Dá agonia, velho. Não, dava não. Só ficava muito relaxado, muito. Acabei me viciando nesse remédio aí, cara. Me viciei. Me viciei, cara. Eu começava a tomar direto. Eu falei, nossa, eu tenho que tomar esse remédio hoje. Eu tenho que tomar esse remédio. Quando eu parava de tomar, e qualquer coisa que batia em mim já me deixava com raiva, me deixava nervoso. Eu tinha que tomar o remédio. Aí eu parei com essa porra. Aí comecei a me pontuar. Tô tentando conseguir um Rivotril pra me trabalhar, cara. Porque. Ih, Rivotril, cara. Assim... Rivotril pra mim era fraco, mano. Eu tomo coisa muito mais pesada que isso aí. Qual que é, então? Vale? Ele é muito mais pesado, cara. Se você tomar ele, você apaga na hora. Você fica muito louco. Pra mim não faz efeito nenhum, né? Eu tava acostumado já. Então... Pô, cara, eu tipo assim, eu fico um pouco sentido por você, porque eu passei por essa situação. Oh, eu sei da dificuldade, cara, que você olhar na vida e falar assim, cara, eu tô preso na vida, velho, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, aquelas coisas, aquele dilema filosófico, sabe, e depois que passa a filosofia vem o cansaço físico, isso atormenta muita pessoa, então não, às vezes eu nem culpo, cara, a pessoa que fala, ah, eu vou me suicidar, vai falar, não, velho, oh, legal, beleza, cara, mas eu te respeito, eu sei a dor que você tá passando, sabe, e assim, cara, depois disso tudo que você passou, qual que foi, ainda você tá aprendendo ainda, mas qual foi o principal elemento que você aprendeu até agora? E manda um recado pra galera aí que tá querendo aí sair dessa, de depressão. Dá uma palavra pra esse pessoal aí. Não, cara, o que eu digo é o seguinte, cara, depressão não tem como a gente sair disso. É quase que impossível, uma doença incurável. Eu tenho uma depressão, cara, que... Eu vou te dizer, eu não consigo, assim, eu não consigo mais lidar sob pressão com um trabalho. Eu tô tentando sair dessa pra poder voltar a trabalhar, poder fazer alguma coisa. Porque eu não tô conseguindo mais lidar sob pressão, cara. Porque eu garanto, se algum cara desse ficar me perseguindo de novo, eu acho que eu perco meu controle e parto ele ao meio, entendeu? É esse tipo de coisa que eu quero evitar. Esse tipo de coisa, não, eu quero evitar isso. Eu quero evitar esse tipo de coisa. E não é desculpa pra não trabalhar, porque eu sempre trabalhei, cara. Sempre. Eu nunca parei. Sempre trabalhei. E, cara, eu não consigo mais, cara. Não consigo. Eu chego num lugar desse, cara, já fico tremendo. Cara, de tanto. Ah, né? Igual eu, cara. Também eu fico também tremendo todo, velho. Então, sim, cara, é complicado essa situação, mas independente do que você passou, você acha que você tem uma coisa legal pra passar pros nossos ouvintes? Tenho. Olha só, cara, vocês não vão ter uma cura da depressão, vocês não vão se curar, essa é a verdade. Eu não me curei, vocês não vão se curar, ninguém se curou até agora, ninguém se curou até hoje, uhum. Pelo que eu saiba, que eu conheço, ninguém disse, estou curado da depressão, mas olha, cara... Vamos sair um pouco, vamos vestir uma máscara social. Isso. Uma pra merda. Isso. Veste uma máscara social, para com esta porra de ficar isolado em quarto, cara, que nem eu fico fazendo isso, cara. Eu fico aqui no meu quarto assim, cara, eu saio, sempre saio, faço alguma coisa. E, cara, para com essa porra, cara, tenta viver um pouco da sua vida, cara. Eu sei que vocês que estão me ouvindo, vocês são mais novos do que eu, cara. Eu só tive depressão, cara, com quase 30 anos, cara. Desses anos pra trás, eu nunca tive porra nenhuma, cara. Eu sempre fui uma pessoa normal. Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz minhas coisas, cara. E vocês podem sair dessa, assim. Vocês podem trabalhar. Quem sabe a depressão de vocês possa se tornar uma coisa tão pequena, não curável, mas tão pequena que sustentável, cara. Que vocês consigam viver, que vocês consigam fazer alguma coisa de certo e vocês procurem... a outra vertente da sua depressão. Por exemplo, eu procuro na minha outra vertente, eu visto a máscara social, eu procuro na minha outra vertente o humor, eu procuro falar de coisas sérias às vezes, procuro aprender outras coisas. Então você procura, se acha, cara, sua outra vertente, mas não se isole, cara. Não fique com esse papo de nosso mundo é uma merda. Claro que o mundo é uma merda. O mundo é uma porcaria. Como diria o Hernani, a vida tem 90% de merda. E os outros dias pra você descansar. É verdade. E não adianta você ficar isolado aí, falar que todo mundo não presta. E quem tá perdendo é você, cara. Você podia estar dando uma risada de alguma coisa. Como eu já ri algumas vezes. Eu tava no aeroporto e um cara caiu na minha frente. O cara foi correndo pra pegar o avião dele. Caiu todo escaralhado na minha frente. Eu ri pra caralho. Você poderia estar aí. É, cara. Você poderia estar aí rindo da cara desse cara. Ou você poderia estar passando uma festa e uma garotinha olhou pra você... Se interessou por você, mas eu sei que ela não vai chegar em você, que eu não sei qual é a regra, mas não sei quem inventou essa ir, regra. Tem que ir, né? Tem que ir, Xerox. Tem que fazer as coisas acontecer. Minha mensagem basicamente é o seguinte, sabe? Você tá no seu quarto, você gosta de uma cerveja, gosta de refrigerante, gosta de sair, gosta de ir no cinema. Vai num lugar conhecer pessoas novas, vai, outra coisa, não precisa ser nem mulher. Você entra num botecão, naquele que vende aquela pinguinha de 50 centavos amarelinha de Minas Gerais, chega lá, cara, pede uma pinguinha, vai jogar sinuca com os caras, vai fazer um bingo, Vai cantar com os caras no boteco, isso é bom, né, Xerox? Claro, cara, claro, porra. Vai no karaokê pagar mico, bêbado. Eu já fiz isso. Porra, vai lá, mano. Já peguei no microfone do karaokê, cantei bêbado lá. Ah, cara, brother, vai viver, velho. É isso aí, cara. É, viver é isso mesmo, velho. Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo, uma entrevista, né, com o nosso amigo Xerox. Cara, eu gostei demais, acho que deu pra aproveitar bastante e tirar bastante coisa boa disso daí. E é o que eu sempre falo, a gente não sabe, pelo menos eu acho que eu não sou muita coisa, mas o pouco que eu sou eu tento passar pra vocês. E a gente não tá cagando regra, né, Xerox? Com certeza, não, só falando, vocês pegam a informação daqui que vocês quiserem, que foi bom pra vocês, tá bom? E, cara, tem gente aí que sabe que isso aqui é o óbvio, mas... É, ó. Tem gente que não sabe, então se você achou alguma coisa maneira aqui, você pega pra você, cara. E segue a vida. Bom, pessoal, esse foi o Passivo da Vida Cast. Muito obrigado. E sigam nessa caminhada tranquilo, feliz e de boa. Quase que eu faço a fala do Hernani, ó. Oi, gente. Obrigado aí. Se vocês gostam do podcast falando sozinho, me visitem lá. Mas, pô, peço com humildade que permaneço nesse canal aqui, nesse podcast. Valeu. Que é bom pra caramba também. Sinto desculpe se eu não tentei ser engraçadinho hoje, mas... Não, é uma conversa bem, sabe, papo sério. Mas é isso aí, cara. O meu amigo aqui, Passivo da Vida Cash. Eu confundo com olhos abertos, que eles falam muito parecido, velho. Aí... Nossa, sotaque. Fala muito igual, cara. É isso aí, gente. Obrigado a todos vocês. E eu vou me despedindo aqui. Deixo pro final pro... Passivo da Vida Cash. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui.